Cara, já pra zona, boa noite, oi? Autorizado. Zona está autorizado, final do procedimento ele é. Zona, reporte estabilizado, tá? Boa noite, senhor. Rio 9890, chame Recife agora na frequência 251, alterno 33 decimal 25, Rio 9890. 251 331, grato, boa noite, bom trabalho. Bente, boa viagem. Controle Salvador, Azul 2713, cliente da Bravo. Azul 2713, acione identificação, reporte para descida, ajuste 9093. Autorizado voar no rumo de ponto para chegada a ponto, aguardando o procedimento ILS X-Ray. Concorde normal 5471. Tá chamado, senhor, S-5471. Ainda não, vamos aguardar alguns minutos aqui para ver se recebo aqui a informação. Ok, quando bom. Rio 5971. Controle Salvador, voo 1134, boa noite, passa 1.700. Questão, Azul, 5971, acione, faça chegar no seu equipamento para verificar aqui dentro do nosso equipamento 27, Azul 2713. Então o senhor não está recebendo, né, 2713? Não estou recebendo. E agora? Estando em modo evidente? Controle, 1134, boa noite. 1134, boa noite. Contato, Subaima, CNU 350, na saída Pouca. Saída Pouca, 1134, para 350. Azul 2793, está em contato radar, agora 58 milhas. A Nordeste Salvador. Controle Salvador, boa noite. Voo 1098, sempre a Bravo, cruzando 210. Voo 1098, acende a estação, desce mantendo em 050, via chegada à mar e aguarde procedimento LS X-Ray, ajuste 1093, voo 1098. Descendo para o 050, via na chegada à mar, com 1013, do voo 1098. Controle, o voo 1098 solicita para o ADTAP, está presente? Autorizado. Bom ADTAP, obrigado. Salve, Salvador, boa noite. Azul 4107, livrou para a França. 4107, táxi à direita via Alfa, após primeira esquerda para o Pátio 3. Remota 4 Lima. Alfa, primeira esquerda, parte 3, remota 4 Lima, 407. Gente, de nada, bom dia. Gol 1134. Prossiga. Por gentileza, é possível coordenar após Jambo voar direto para Maceió, ao invés de Aracaju? Tendo agora diretamente Recife na frequência 126, decimal 85, alterno 2545 e solicite diretamente o mesmo, gol 1134. 2685, 2545, muito obrigado, senhor, uma ótima noite. Boa viagem. Obrigado. No 098, desse mantém 3000. 3000, no 098. Oito, meia, oito, complete, final, S, M, torre, 118, décimo, 95. 395, boa. Ou 1098, décimo, mantém 2000, autorizado, final, LS. 2000, autorizado, final, LS. E o gol, 1098. Para a descida, 27 no 3. Décimo, mantém 4000, na broa de pelo, azul, 27 no 3. 4000, vá no pelo, 27 no 3. Graus, meia dúzia nós, ajustado meio 13, pouso autorizado. É nível de pouso, gol no 868, na hora zero. comandante, boa noite, vermelho, informação para o comandante 700. 300, sem identificação, desse mantém a altitude de 5000. 013, aguarde o procedimento ILS X-Ray. Descendo via chegada a Mari. Controle Salvador, boa noite, azul 6908, 50 para 1900, quanto pavode, informação brava. Sou 6908, assim a identificação, desça e mantenha meia dúzia de mil na chegada Mari. Agora esse procedimento ILS X-Ray, ajuste 1013. Sim, o procedimento desce para meia dúzia de mil, azul 6908, azul. Salvador, por Jambu, Bono 868, táxi Alfa. Bono 868, boa noite, táxi autorizado via Alfa, após segunda esquerda via Juliette, parte 1, portão 01. Entendi, Juliette, parte 1, 01, obrigado. D7-1-3, vê se mantém a 3000. 3000, D7-1-3. 1098, complete o final do procedimento. Chame torre 118, D7-1-9-5. 18-9-5, boa noite, obrigado. Torre Salvador, boa noite, gol 1098, 3 milhas em Índia Serra, com trem baixado e travado. Boa noite, gol no 098, tráfego na nave estrada, reporte visual, já checado o trem. Reportará visual, no 098. Pessoal de ALS, 713. São 3600, desse mantenha 3000. 15.000, azul 6908, desse mantenha 4.000. 4.000, azul 6908. Pouso autorizado. Pouso autorizado, pista 1-0, com 6-13, 1-0-9-8. Salvador, muito boa, é o Oxanair 6224. 224, boa noite, Aracaju, 190, aguarde um minuto, cota. Se escuta, com a Charlie. Cuca, Caju? É, Cuca, Caju, provavelmente. Certo. Realizador, 7 no 3. 7 no 3, completo final, chame torre no 8, decimal 95. Obrigado. Preço Salvador, azul 7 no 3, estabilizado no ILS. 27 no 3, tráfego avistado, continua aproximação, é parte externo baixado e travado. Altímetro 1013, venta 130 com 612, aguarde pista livre. A chamada externa, baixar travado, 1013. Zona 52 da TAM, sem identificação, desce e mantém o 050 na chegada à margem. 050, chegada à margem, zona 52. Solo Salvador, boa noite, gol 1098, Livrona, se escuta? 098, do Cheg Alfa, chame antes da Juliette. Chamará antes da Juliette de Alfa, bom, no 098. Zona final da pista no zero. 600, 600, 600, 600. O gol no 09 na escuta do solo. Agora chega equipamento como recebe, por gentileza. 4x4. Obrigado. Tá travado, 2713. 2713, autorizado pouso no zero, vento 120 graus, 059. Sete. Salvador, boa noite, airport Shell 020, information Charlie, request clear to listen. Portugal 020, de Portugal, stand by for copy. Standing by airport 020. Quatro agora está de cópia, prepare sair da Conde para Aracaju. Sair da Conde então, ok, obrigado. Zulu 2713, no solo ao 18, libere direita, passe via Alfa Kilo, parte 3. Alfa Kilo, parte 3, 2713, obrigado. Pronto. Pronto. Salvador Aracaju, 190 nível autorizado, via Golf 677, decola 10, primeira curva à esquerda, sai da Conde. 119, decimal 35, o controle, acione no transponder 0270. Salvador Aracaju, nível 190, Golf 677. Decola 10, curva esquerda na Conde, 119.35 controle, 0270, transponder 6224. Enema 224, corrigimento correto, chama o Ibrahim de acionamento. Chamarei, obrigado. 3.000 pesos, 16908. 020, ready for copy? Informa, Portugal, 020. Salvador de Lima, Babão Papatango, linha 8, Fat Lane 370, vai up risk 50, after confirming of Fat Lane route. Recovery runway 10, after left turn, Momo departure, G-loop transition. Delta, Inzer, Lima, Uniform, Bravo, Transition. 119.35, Salvador, Departure Frequency, and Squawk 5505. Portugal 020, Squawk Lima, Papa, Papa, Tango. Initial flight level 370, upper Whiskey 50. Runway 10, left turn, transition, Dilo, and Squawk 5505. Ok, Momo Departure, Mike Oscar, Mike Oscar, Momo Departure, and the loop transition. Delta, India, Lima, Uniforme Bravo. Sorry, Momo Departure, the loop transition, em Portugal 020. Navarro Departure Frequency, 119.35. 119.35, Departure, em Portugal 020. Tudo caso 020, report from pushback and setup. Local, em Portugal 020. Estabilizando para 3600. 3600, comprate final, chame torre no noite, decimal 95. Controle azul 6908, após o turno está autorizado. Torre, Salvador, boa noite, está 3600, está aplicada a LNC Frame. 3600, que negão no 013, resposta marcada externa, baixada e travada. Está estabilizado o azul 6908. Qual a sua velocidade no momento? A gente está na mínima de 145 nós. Controle azul 6908 a uma milha de externa. Me torre no 895, 6908. 1895, 6908. Torre Salvador azul 6908, passando o externo, baixado e travado já na mínima. Querem 6908, azul 6908, correção. Querem galo 093, continua por ultimação, aguarde pista livre. Ajustado no 093, aguarda pista livre 6908. Dan 3600 no solo 225, libere próxima à direita solo em 121 no decimal 9 e agilizando manobra. Agilizando, já ligando aqui na ponte 6908. 908, puxando aproximação, reposte na BA. 6908, gente. Para o ataque, Oxané 6224. Com 82 na moto, alterna Salvador com 2 horas e 15 de autonomia. É 908. Carro de táxi, por gentileza. Salvador 3600, boa noite, 250. 3600, prossegue via Alfa Juliette, portão 06. Alfa Juliette 06, 3600. Tenha 6224, confirme dados de táxi. É o B82, alterna Salvador com 3 horas e 15. Enem 224, prossegue táxi via NJ Alpha no ponto esperado 1-0, chame torre em 1, 1 decimal 95, QNH 1-0, 1-2. Matheus 20, Alpha, ponto esperado 2-95, Oxenai 62, 24. Azul 6908 no solo aos 27, libere próxima à direita. Reposte para ingresso, contato foi alto. Ok. tivemos primeira direita aqui em 6908, mantendo sua escuta, vai reportar no Dalpa. Já está no Dalpa, 1608. Gente, após a aeronave da TAM, autorizado para seguir via Alfa Kilo para o Pátio 3, atentando a saliva 2, mantendo a minha frequência. Ok, mantenha sua escuta. Após o TAM, Alfa e Kilo. O Pátio 3, atento ao sinalizador. 6908. Boa noite, Geneia 6224, pode ser no 0 pronto. Geneia 6224, autorizado, alinhar e decolar, pistão no 0, vento 120 graus, 05 nós. Alinhar e falou no 0, Geneia 6224. Estabilizado, TAM 3152. 1152, complete final, chame torre, frequência 1 no 8 decimal 95. 1895, bom trabalho, TAM 3152. Oi, Salvador, meu guardião, muito boa noite ao TAM 3152, na final da 1-0, vai estar travado. TAM 3152, continua a aproximação, QNH 1-0, 1-2, aguarde pista livre. Aguardando pista livre, ao TAM 3152. Neve 1024, decolou aos 31, chame o controle em 1935, bom voo. 1935, 1024, obrigado, bom trabalho. 3152, autorizado pouso, pistão no 0, vento no 20 graus, 05 nós. Sim, pouso, 3152. Para nível 190, vigilante. Onde 190, 6224. 052, no solo aos 33, libere à direita. Táxi via Alfa, chame esse da Juliette, mantendo a minha frequência. Direita, Alfa, antes da Juliette, na sua escuta, no sul. Chama 224, você vai fazer o RNAVE em Aracaju? Poderia repetir para o 224? Você vai fazer o RNAVE em Aracaju? Afirmo, essa é a intenção. É essa a intenção? Do RNAVE. Na 224, voo Alfa Romeo 363. Rodolfo, Romeu 363, 224, obrigado. Sim. Rodolfo, Romeu 253, 0 para Campina Grande, prepare 370, aguarde cópia. Legal 020, clear pushback and startup report for taxi. Eu vou puxar o estado, call if you tank, report show 030. Go 1970, pronto, cópia? Pronto, cópia, 1970. Fala do Campina Grande, 370, nível autorizado, virando pressão 190. Decolada pistão 10, primeira curva esquerda, saída PUCA, transição ZIPAR. 1935, controle, 5513, transponder. O 170, que está chamando correto, chame o pushback e acionamento. Normal. noite, boa noite, 68, centro da Charlie, na posição 1, projeção Aracaju, por favor. Boa noite, 68, Salvador, Aracaju, 230, o nível autorizado, decola da 1-0, primeira curva à esquerda, saída Pulca, Jamo, após Jamo, Aracaju. Uno 1935, controle, 55-1-0, responde. Autorizado, Aracaju, 230, decola da 1-0, na... Poderia confirmar isso aí novamente, por favor? Pulca, Jamo, após Jamo, Aracaju. Desculpa, Pulca, Jamo, com direto Aracaju, contra 1935, transponda 5510, boa noite, 68. Correado, chamando pushback, seu nome. Toma. Sólogo 1098, autorização para Natal. Lula 098, para Natal, agora distante, conta. Guardando. Tá pronto? Afirmo. Salvador Natal, 370, nível autorizado, via Ampers 110. Decola da pista 10, primeira curva à esquerda, saída Pulca, Zipar. 1935, controle, 55 no quarto, transponder. Câmera 258, identifique, chegada Mari, desse montanha, o nível de voo 050. Controle 11935, transponder 55 no 4, voo 1098. Correto, chamar pushback, acionamento. Chamará, obrigado. Dois, quatro, desce nível 140. Bora passear, cara, de fato. Pegue acionamento, voo 1170, posição 1-0. Voo 1170, no portão 10, aguarde para o pushback. Aguarda 124, serviço radar encerrado. Chame o controle de Aracaju, frequência 120, decimal 3. Salvador Airport, Chico Zero, Zero, Request X. Lugar 080, Provedo Tex, via 801, Indian Alpha, on hold point of runway 10, contact the tower 18.95, Q1810, 12. K9012, apron 1, India and Alpha for runway 10, and tower 18.95, Airport, Chico Zero, Zero, Zero. Excelamento, gol no 868, posição 1. Gol no 868, na posição 01, aguarde. Aguardando. Para o push acionamento no 02. 02, aguarde, no 092. Número do setor. Zero 98, aguarde, número 2 do setor. Afirmativo, não se escuta. Solo gol 1170, 5 SAP liberar a nossa retaguarda aqui, pode iniciar? Afirmativa, após a aeronave do Portugal liberar a retaguarda, está livre o pushback no portão 10, chame para o táxi. Até lá. Controle, China 6258, levou a prova de Duna. Cruzado Duna, 6258. Desce a 2 mil pés, ajuste no 012. Reporte na final. Duna, 2 mil pés, 0012. Reporte na final, 6258. Taxi Indy Alpha, no ponto de espera da 10, chame torre em 1895, QNH 10, 12. 10012. E Indy Alpha, no ponto de espera 895, fator gol 170. Escuta? Escuta. Tem condições de coordenar com a equipe de solo para efetuar o pushback simultâneo junto com a aeronave da companhia no 01? É, assim, puxando a aeronave do senhor no 02, próximo é já a entrada do pátio 3, para possibilitar o pushback simultâneo da aeronave com a companhia da 01. Afirmativo. Seja assim, então, mantenha. Mantenha-se preparado, assim que autorizar a 01, correi que de solo para iniciar no 02 também. Aguarde autorização. Ok, aguarde a autorização, no 09. Confra no A10, Wind 1, 10 degrees, 04 knots. Vou falar na Pentecost Runway 10, Portugal 020. Pentecost Runway 10, Portugal 020. Pentecost Runway 10, Portugal 020. Lengue de solo, prefeito ao pushback simultâneo com a aeronave da companhia no 02. A mesma irá puxar até a saída do pátio 3 para possibilitar o pushback simultâneo das duas aeronaves. Sim. Torre o gol no 098. Prossiga. O nosso mecânico falou que não é possível fazer esse procedimento, não vai fazer. Tente então, mantenha a posição aguardando então a aeronave da companhia no 01 chamou primeiro. Assim que autorizar o táxi da mesma, autorizarei o seu pushback. Firmatíssima, puta, muito obrigado. ...868 no portão 01, estarei de pushback, chame pro táxi. Chamando pro táxi, voo no 868. Boa noite, gol no 170, pronto, quanto parada no 0? O 170, ali mantém o 0. Ali mantém gol no 170. Portugal 020, Airborne 852, contact Salvador, departure 119, decimal 35. Aqui 35, Portugal 020, boa noite, obrigado. Salvador, departure, boa noite, Portugal 020, Airborne passing 2000. Aqui Portugal 020, Mavic to flight level 370, Momo departure. Quando level 370, Momo departure, Portugal 020. Localizador 6258, complete final, chame torre frequência 118 decimal 95. 295 para 6258, boa noite. Autorizado, decolagem, da 10 ou 1170. Salvador, boa noite, China 6258, 2 milhas para estante. China 6258, continua a aproximação, cheque trem, aguarde pista livre. Aguarde a pista, 6258. Pique, esse é o 050, chegada Mário. Este foi 050 Mário, pode ser Mário. Patrulha de Salvador, muito boa noite. Gol 972, informação Charlie, passa ao 220 a 150. Gol 972, ação de identificação.